Gracias, Camila. Hoje tem tudo que eu quis. Gasto de roupa, compro casa em Paris. Gasto pra uma preta, minha bitch Louis V. Fiquei rico só de mono, muito cash, thug me. Yeah. Um, dois, teto nunca deixa pra depois. Pra depois sim. Eu faço meu cash, pô, joga tudo nessa bitch. Cachê, check, paga. Eu faço show, showzinho, fly skipping. Wow, cuidado que tem pop. Bico tá aqui, disparei agora pouco. Vap, vap, daqui a pouco tem mais. Eu nasci abençoado, oh, oh. Renesci abençoado, goteu. Essa brisa é minha, moro numa casinha. Check com tetão, aí Luque, só sei. Comprei um Corolla, aqui, o jogo de roda aqui, completão. Pausou, pausou, o beat, ei, o pau voltar na pit, ei. Desce esse rachis, ei, vi tudo quadrado e triste, oh, oh. Perdeu playboy, barril, a gang é nóis. Eu sou, comando tudo, te deixo puto. Ha, xi, me salva nesse corre por um mês. Hoje se eu tenho algo é por vocês. Salve meus irmãos que colocam comigo no começo, poderá ninguém. Sete coração, acende o verde balão, passa o back aí de gay. Cansei de falar de Balmain, tira a bitch, quer usar minha chain. Só porque tem o meu nome estampado e busco pra sempre tá cravejado. Jack, a minha cara é o Té. Como meu mano fala isso por nada. Pegou, fuego, Jack, pegou, fuego, Jack, pegou, fuego, Jack, pegou, fuego. Tudo na night, tudo na night. Pegou, fuego, Jack, pegou, fuego. Fuego, fuego, get na night, na night.